de seus atos, eu não sei do que é capaz. Vive me dando esperança, e como criança que ela faz.